consciência habitual de sofrimento. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, com certeza eu já teria ido pro arrebento. A falta de sabedoria nos fazem pensar que na base da ignorância é que tudo se resolve. Empunha um revólver e se torna mais um procurado. Eu sei que é difícil ver tantas famílias no sufoco, morando na beira de esgoto. Saber que mais uma mãe abandona seu bebê porque não tem condições de lhe dar o que comer. Filas enormes de idosos aguardando para receber uma mixaria da aposentadoria e com ela sustentar sua família. No Goiânia B eu vejo de perto o sofrimento de gente que de repente se torna dependente, não consegue se libertar e vaga pela noite roubando, cheirando, fumando, se acabando. Será que é preciso eu perguntar quem é que traz isso pra cá? Vou te falar, só em Jesus você vai encontrar sabedoria pra se esquivar desse quadro que o diabo faz questão de nos mostrar. Bondade, sofrimento, morte, ser detento, esse é o veneno que o diabo oferece. Sabedoria, felicidade, prosperidade, só em Jesus você encontra de verdade. Bondade, sofrimento, morte, ser detento, esse é o veneno que o diabo oferece. Sabedoria, felicidade, prosperidade, só em Jesus você encontra de verdade. É realidade, não é falsidade, toda essa dificuldade no centro da cidade. Famílias que sem teto são obrigadas a viver no puro relento, dormindo no cimento. Eu não aguento enquanto a prefeitura gasta 1 milhão pro carnaval. Gente se mata pra ganhar 1 real, meu camarada, esse nosso habitual não é fácil. Eu já ouvi declaração que se preciso comete um homicídio, mas não vive uma vida medíocre. Assalta, trafica, se prostitui, mas pra que se revoltar se não adianta? Enquanto a gente se mata e se vende, nada muda e o diabo aplaude aguardando pela sua alma. Nada muda, nada muda e tudo continua da mesma forma. A corja lá está bem acomodada, sentada no sofá macio, tomando vinho e sendo manipulados pelo diabo pra nos destruir. Por isso é hora de nos unir, porque a nossa salvação está no homem que foi crucificado pelos nossos pecados. Jesus, Jesus. Bondade, sofrimento, morte, esse é o veneno que o diabo oferece. Sabedoria, felicidade, prosperidade, só em Jesus você encontra de verdade. Maldade, sofrimento, morte, ser detento, esse é o veneno que o diabo oferece. Sabedoria, felicidade, prosperidade, só em Jesus você encontra. Eu sou guerreiro e já fui baleado por estar no lugar errado, na hora errada, com um cara errado. Mas hoje, do lado certo, eu não posso aceitar viver no meio de tanto sofrimento e lamentos. Eu conheço a verdade que liberta e quero te mostrar. Não aceite viver no meio de tanta corrupção, droga, álcool, prostituição, tudo isso é ilusão. Faça como eu, saia desse meio, reconheça o sacrifício do Cordeiro e abandone esse tiroteio. Bondade, sofrimento, morte, ser detento, esse é o veneno que o diabo oferece. Sabedoria, felicidade, prosperidade, só em Jesus você encontra de verdade. Bondade, sofrimento.